história assim. Quando cê me ligou, cê não tava em casa tão bem assim. Eu nem te falei, mas tava sem um fininho. E tava precisando aliviar toda a dor que eu tive. Até liguei pro mais amiga. Ninguém ofereceu nada. Tem que ralar pra comprar, ligar pro amigo pra ganhar. Ficar devendo ou rachar pra poder ficar feliz voando pelo céu. Mas com o bebê, nego encareceu pra dedé. Tô bolado com essa porra, não aguento mais arrego. Os polícia pega, toma e leva preso. Tudo que eu quero é um aguentado pra fumar na minha insônia. Vizinho sobrando sem parcimônia. Se desse onda eu plantava begônia. Já vem embalado e até bem pesado. Aquele que cansa o corpo, faz o olho fechar, faz sumir o corpo, mas me faz viajar. Aquele que te prosta, faz perder qualquer aposta. Faz o pulmão queimar, mas a cabeça gosta. Com amônia, quero com amônia. Essa com amônia. Quero com amônia. Me dá com amônia. Pedro, passa, vai. Gosto com amônia.